bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Easy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a semana aí, meu filho? Semana corrida, loucura. Cara, acabou o ano, né? Aquela velha acabou, porra. Acabou, praticamente. Estamos na reta final. A gente está gravando isso aqui na última semana de novembro. Uhum. E agora é aquela época de, o ano que vem a gente resolve isso aí. Ah, só que dá. Você fala pro cara, dia 1 de dezembro, tá ligado? Que é, tô ligado. Tem que resolver uma parada. Aí o cara, não, ano que vem a gente vê isso daí. Tudo, brasileiro é uma raça que não gosta de fazer. É nessa época que realmente o Easy do futuro fica completamente atarefado. Porque eu falo, foda-se. Não, e é foda, porque assim, a gente até falou disso aqui no cast, no outro assunto, quando a gente conversou sobre trabalho. Uhum. Que na sexta-feira ela tem uma aura diferente, tá ligado? Tem sexta você fala, mano, é sexta, não tem como, não é igual aos outros. Nem me peça nada, nem me peça nada. É, então. E aí, o que é o dezembro? Nada mais do que é uma grande 30 sexta-feira. Uma grande sexta-feira. São 31 sextas-feiras na vida do cara, tá ligado? É, não dá, mano. Mas é, querendo ou não, você entra no modo, porra, tá chegando o Natal. Aí você vai na rua, tá toda bonitinha, com pisca-pisca, tá ligado? Uhum. Decoração de Natal. Aí você vai no shopping, tem o Papai Noel. Tipo, mano, é foda como o nosso psicológico funciona, né? Uhum. Porque dia 1 de dezembro é igual o dia 1 de qualquer outro mês, tá ligado? Sim, certamente. Mas vira o mês, a gente já fica com essa cabeça de, porra, dezembro, festa pra caralho. Sendo que, mano, tem 2 dias de festa, sabe? E uhum. A gente acha que tudo fica daquele oba-oba. É igual na Copa. Por mais que o cara não goste de futebol, na Copa ele fica com essa vibe também. Uhum. De porra, é o mês da Copa, caralho, não sei o quê. Dezembro é o eterno sexta-feira, cara. É complicado, né, mano? Porque... E vocês aí, pelo menos, tem uma vantagem que a gente não tem aqui no Canadá, que é o famoso 13º. Além de ser uma sexta-feira... É realmente uma sexta-feira, né, mano? Porque sexta-feira você recebe seu pagamento... A sexta-feira de que você... No Brasil, você paga uma vez por mês. Geralmente isso vai no dia 1º do mês, não é isso? Como assim você paga? Você recebe? Não, você é pago, eu me expressei mal. Normalmente é do 5º dia útil. Aí pode variar do mês. Ah, tá certo. Porque aqui, geralmente, se você paga... Normalmente, até o dia 10 o cara recebeu. Entendi. Porque aqui o que acontece? A gente recebe a cada 2 semanas e geralmente na sexta-feira. Então, esse sentimento de, acabou a semana, que é, no caso acabou o ano do dezembro. Dezembro é uma grande sexta-feira, como você falou. Isso é exacerbado aqui, pelo fato de que vocês recebem um pagamento extra pelo mês de dezembro. É que não é bem extra, né? Porque na real os caras dão... É como se o seu empregador estivesse roubando o seu dinheiro o ano inteiro e devolvendo agora. Ah, então é que nem ressarcimento de imposto. Não, eu pensei que era... Não, é o seguinte, ó. Pensa que você ganha $1,000. É que nem quando você recebe a restituição do imposto, é isso? Pensa que... Não é. Mas é assim, ó. Pensa que você é empregado... Nem me fala de imposto, hein? Nem me fala de imposto. Pois é. Pensa que você é empregado e você ganha $1,000. Uhum. Aí, no Canadá ou nos Estados Unidos é mais justo porque você ganha por hora, não ganha? Isso, correto. Não tem um salário fixo. Aqui no Brasil, Algumas pessoas têm. Sim. Dependendo do trabalho que você exerce, você tem... Mas não é a maioria, certo? Não é a maioria. Então, aqui a maioria recebe salário fixo. Quase ninguém recebe por hora. A não ser que o cara seja um designer, que faz freela, enfim. Sim, sim, sim. Aí o que acontece? Vamos supor que você ganhe R$1.000. Você recebe R$1.000 por mês. Como que no mês que tem 4 semanas você recebe R$1.000 e no mês que tem 5 semanas você recebe o mesmo R$1.000? Ah, é? Sim. Ah, para pra tá pensar errado. Nisso. Entendeu? Verdade, tá errado. O mês que tem 5 semanas, eu não vou receber 1.200, 1.250. Tá errado, eu vou receber 1.000. Então, se você fizer a conta, o 13º que vem no fim do ano é justamente pra, entre aspas, te devolver o dinheiro dos dias a mais que você trabalhou durante o ano todo. Ah, tá certo. É uma dibragem muito foda pra cima da população, tá ligado? Dibragem. O cara que criou o 13º. Mas, querendo ou não, é um dinheiro que, entre aspas, a turma não tá esperando. Sim, sim, sim. E movimenta o mercado, né, cara? É o que faz movimentar o comércio, a galera comprar presente um pro outro e tudo mais, sim, tá ligado? Sim. Pagar a dívida que o cara tem. Então, junto com o que você falou, tá no mês já do oba-oba, da festa, da alegria. E aí, do nada... Cara, eu lembro, tem uns GIFs, você já deve ter visto aqueles GIFs, não, aquelas fotos que tem assim... Dia do pagamento, aí dia 30, o cara fez o cara com champanhe, e aí tipo dia 30 já tomando aquele que suco de 10 centavos, tá ligado? Se fosse pelo menos, sabe o que você me lembra? Lembra aquele suquinho que vinha na embalagem plástica que tinha de carrinho, de celular, de revólver, lembra disso? Sim, caralho, esse suco era clássico demais, mano. Era muito clássico, mano. Que era tipo um juju, só que a embalagem dele era formato das paradas, né? Sim, sim, sim. Era então, água e açúcar, aquele corante. Então, o foda é que é isso. O brasileiro, a gente também já deve ter falado aqui, ou 99, eu não lembro. A gente não tem educação financeira. Então o que, que acontece? Mesmo, o cara fica fudido o mês inteiro. Aí ele recebe, ele fala, foda-se, rei do camarote. E vai no McDonald's, e vai no cinema, e gasta pra caralho, tá ligado? Compra a calça pra filha de 16 anos que custa mais R$300. Tipo, passa 10 dias e o cara tá fudido de novo, tá ligado? Porque ele sabe que ele vai receber dia 5 de novo. Então ele não faz planejamento. E o 13º, tem muita gente que faz isso, mano. Tipo, o cara ganha, sei lá, R$1.000. Aí ele ganha mais R$1.000, ele tá numa situação que ele não sabe o que fazer. Naquele mês ele tem R$2.000 pra gastar, ele não tem R$1.000. Aí ele vai e, tipo, compra um tênis de 800, tá ligado? Aí fudeu completo. Exato, mas brasileiro... Ô, você vê, eu lembro lá que eu trabalhava na loja. Mano, assim, querendo ou não, a gente faz um pré-julgamento de todo mundo que você vê. Não adianta falar que não faz, porque faz. É, não tem como, não tem como. Chegava uma galera que você falava, mano, por que esta pessoa está comprando o iPhone? Não é, tipo, não é querer elitizar o rico só que tem que ter o iPhone. Você tem que ter noção. Se você, é prioridade, você... prioridades. É, tipo, mano, você olha pra pessoa, você sabe, não era pra ser filha da puta. Sabe por quê? Porque a pessoa tá passando dois cartões e parcelando os dois em 12 vezes, mano. Caralho, tá errado demais, mano. Entendeu? Então, assim, eu, de novo, não é querendo julgar. A galera me conhece, os caras sabem que eu não sou assim, mas, mano... A gente é do povo, a gente tá... Exato. Não é julgamento. A gente tá só falando sobre a questão de educação financeira básica. Mas, mano, você tá parcelando dois cartões... A mulher fez isso, eu falei, caralho, dá vontade de falar, não leva, não. Tipo, dá vontade de perder a comida. Missão, tá ligado? Fala pra eu ela, acho que você falou isso 99 vezes, eu lembro disso. Quando tem o 13º, acontece isso, tá ligado? O cara pensa, porra, eu ganho 1.500, todo mês eu me fodo com 1.500. Esse mês eu tenho 3 mil? Porra, sucesso. Tô rico, tô, mano, Eric Batista, tá ligado? Eric Batista Eric era um Batista. Cara aí, ó, que tinha bilhões e tomou no cu, tá ligado? Justamente por isso, é parcelando o iPhone e os cartão, dá nisso. Então, cara, fica a dica aí, ó, já que a gente tá aqui na dica, vamos bancar o Flávio Augusto. E vamos ensinar pra galera. Gastem com sabedoria seu 13º. Sabe o que você pode fazer com seu 13º? Joga R$5 pro MPV, ó que bonito. Aí sim, aí é educação financeira. Aí você garante risada no Natal, no Ano Novo. Exatamente. Melhor que sei lá comprar um iPhone e dois cartões. Mas Evandro? Sim. Vamos pras notícias. É mais de R$300. Diretamente dos nossos amigos de Rondônia, enviado pela Carol Rosel, _ caralho, que nickname. Rosel, caralho. Rosel, Carol Rosel. Eu sempre Rosel. Rosel. Porra, Carol, esse teu nick tá complicado. É _ Carol, _ Rosel, com dois L's, _, caralho. Como ouvinte clássica de 99 vidas. Carol já gravou 99 vidas com a gente e tudo mais. A Carol mandou pra nós aqui. No dia de finados, mulher visita o próprio túmulo em Porto Velho. Que porra é essa? Ieda mandou construir o túmulo há 4 anos. Walking Dead? Caralho, olha isso. Ela diz não querer dar trabalho pra família após a morte. Pô, que mulher consciente, rapaz. A mulher... A gente tá falando de educação financeira, essa mulher pode dar aula disso. Olha só, a mulher falou. Caralho. Essa mulher, se ela tiver uma treta, aí alguém vai soltar pra ela, é melhor morrer. Ela vai falar, é mesmo, já tá tudo certo. Já tá tudo pago. Já tá tudo pago. Olha isso, mano. A morte é a única certeza que nós temos. Não prefiro estar preparada, diz a psicóloga Ieda Albino Freitas. É sua parente aí, sua tia. Diz aí, tia Evandro. Família Freitas é isso aí, ó. Tia Ieda. Ieda é nome de tia mesmo, né, mano? Total, brother. Pra ela ser mais tia, só se fosse Ieda Cotinha Freitas. Pode crer. De 54 anos, que desde que se descobriu diabetes, há 4 anos. Não, mano, o cara era só descobriu que tem diabetes e já tá nessa noia já. Iniciou os preparativos para o próprio sepultamento. Porra, mano, mas diabetes não é assim também, não, mano. Que é isso, então... cara? Cara, dá pra viver vários anos ainda, mano. Que é isso? Por isso que eu tô falando, não bate bem, não, mano. Iniciou os preparativos para o próprio sepultamento. Essa aí é mais paranoica do que eu, mano. Sepultamento no Cemitério dos Inocentes em Porto Velho. Filha única e mãe de dois filhos, ela diz não querer dar trabalho. Cemitério dos Inocentes, olha que nome. Sensacional. Bandido ela não pode ser enterrado lá. Só gente trabalhadora igual a tia Ieda. Ela diz não querer dar trabalho aos familiares após a morte. Nessa sexta-feira, né, que foi dia de finados agora no começo de novembro, Ieda aproveitou o feriado pra conferir se tava tudo no lugar. Como assim? Estava tudo no lugar. Caralho, se ninguém deu uma zoada no túmulo dela. Se ninguém roubou o túmulo dela? É. Com as visitas constantes, já se tornou conhecida pelos funcionários. Mano, deve ser bizarro isso, que brincam com a situação. Tem 4 anos que ela vem aqui e já tá tudo pronto, só falta enterrar. Caralho, tiozinho. Que filha da puta. Só falta enterrar. Caralho, só falta enterrar. Melhor, mano, entrevista, caralho. Não falta nem morrer ainda, só enterra logo. É, pode crer. Olha a cara dela, já morreu essa porra aí. É bizarro, porque em todas as fotos ela tá rindo pra caralho. Sim, é, tá curtindo a vibe. Você que imaginaria esse papo de já comprou túmulo e fica visitando todo mês e tal. Você imaginaria a maior tiazinha gótica deprimida com a vida, tá ligado? Não, ela tá feliz, mano. A segunda foto, ela tá muito feliz, mano. Porra, que isso, mano? Cara, eu acho que nunca ninguém na vida tirou uma foto tão feliz no cemitério. Que isso, mano? Pode crer. Como assim? Puta que pariu. Aí ela fala aqui. Há alguns anos, Ieda diz ter presenciado uma briga de família, onde nenhum dos parentes estava disposto a arcar com os gastos funerários do parente morto. Isso rola mesmo. Caralho, que foda, mano. Nem se mudou a vida mesmo, da mulher, mano. Tá ligado? Mas acontece mesmo. Fiquei chocada com medo de que isso pudesse acontecer comigo. Não com você, na verdade, com a sua família, quando você morrer. Sabe o que você é foda, Izzy? Ah, foda-se. É, a gente falou aí na abertura que a galera não tem educação financeira tal. E tal. Isso realmente, ninguém se preocupa, mano. Se algum dia alguém vai morrer, tá ligado? E a gente tem que estar preparado pra isso. Não só psicologicamente, porque é foda conviver com uma morte de um familiar próximo. Mas, cara, é gasto pra cacete, brother. Será que a gente tem aí, entre os nossos ouvintes, alguém que trabalha nessa indústria vital? É o contrário da indústria vital, na verdade, né? Mas é vital para que a sociedade, para que não fique presunto isso aí pela cidade inteira. Pra ficar um monte de gente morta aí. No... Mas eu pergunto assim, a opção mais barata deve ser cremação, não é isso? Imagino. Não sei, abre uma vala no chão e joga. Joga o cara na lata do lixo. Abre uma bala no chão. Caralho. E só joga o cara nem no caixão. Nem com roupa, pra não desperdiçar a roupa. Joga o cara. Já pensou, mano? A roupa você doa. Pensa joga o cara pelado no buraco. Não, caralho. Joga o cara no lixo, brother. Coitado do lixeiro. Faz que nem o Break Bad, pelo menos, mano. Já pensou? Vai passando lixeiro. Tá, vai passando lixeiro e tá lá a tia Cotinha dentro do latão do lixo. Caralho, que desgraça. É interessante porque esse negócio de enterro, né? Isso vem da nossa inteligência. A gente, o ser humano, por ser um ser racional. Caralho, rapidão. Break news. Entrei no site aqui, ó. Central Funerária. Tem um caixão de R$5.100, maluco. Caraca, deu o link aí, deixa eu ver o link aí. Caralho, baixa ele que morreu barato. Mandei aí nos enquetes. Mano do céu, 5 pau no caixão, melhor ficar vivo. Caralho, Central foi melhor ficar viva! Ontem a solução. Caralho, tô morrendo aqui agora. Ai, meu Deus do céu, melhor ficar vivo. Ontem a solução é melhor morrer logo. Gente, não morre não, que tá foda. Não morre não, galera, tá difícil. Puta que pariu. Se puder não morrer. Caralho, é legal que eles não chamam de caixão, né? Eles chamam de urna. É, mano, vai morrer, cara. Porra, caixão é uma parada muito... Nossa, mano, caixão. Só de ver a foto já fica assim... Foda, né? É foda, porque um dia você vai estar aí dentro, brother. Sim. A gente que tá rindo e fazendo piada e fazendo podcast, mas um dia vai ser você aí. Todo mundo vai estar aí dentro um dia. Pois é, vai estar você aí nessa urna padrão com alça, varão, visor de vidro e babado na lateral, olha aí. Não, o bom é que eles colocam modelo padrão, modelo mogno. Cara, me bateu um desespero agora, mano. Isso aí vai ser... A gente vai passar a eternidade apodrecendo nessa porra, caralho. E o cupite arrebentando. Pra que eu vou trabalhar hoje, mano, se o futuro é a morte? Pra que qualquer coisa? Pra que gravar podcast? Foda-se. Pra que gravar podcast? Acabou meu podcast. Puta pariu. Pra que você quer... que tá esse dinheiro aí parado? Joga o nosso padrinho, cara. Aí. Pois já é, mano. Vai morrer mesmo, mano. Deixa a sua família pagar aí pela urna padrão modelo CB, que tem modelo cruz, modelo muito utilizado por católicos, média de R$1.670 para um funeral completo. Vamos criar uma funerária, a gente faz uns caixão personalizados, tá ligado? Olha só, tem um modelo, olha aqui, ó, tem modelo padrão, modelo Bíblia. Tem o modelo Drácula, quero que seja do Drácula. Tem o modelo cruz destavada, olha isso. Ó, isso é bonito, hein? Então, é um caixão pra... Qual é a opção mais barata? Deixa eu ver se tem caixão, peraí. Tem um aqui, ó, 1.200, ó, nesse mesmo site. O primeiro tá ali. Tá muito caro ainda, mano. Tá muito caro ainda, mano. Jogar R$1.200 que você tá simplesmente jogando... No buraco, porra. Tem um caixão barato, tem uns caixão barato, tem caixão de... Caralho, tem um caixão de papelão, brother. Aí sim, aí é Roots. Aí é tive. Caixão de papelão. Cadê? Manda o link. Meu Deus, é um link gringo, mas olha aqui, ó. Tem um link no post. Caralho, será que deve ter, mano? Brasileiro é foda. Será que não tem algum cara que trabalha, um coveiro que não abre as covas depois pra revender o caixão? Será, mano? Ah, isso aí, $100, ó. Caralho, papelãozão caixão. De. Faz uma caixa de sapato! Acredito que tem pica ali, mano. Vê um que chute dentro, tá ligado? Aí ela falou que, além de construir o túmulo, também adquiriu um plano funerário que cobrirá todos os gastos com o enterro. Está tudo pronto, todos os papéis assinados para que ninguém tenha trabalho nenhum comigo. A mulher é... como é que se diz? Consciente, mano. Como diria o Chorão, completamente louca, mas um louco consciente. Totalmente, brother. O local escolhido pela psicóloga foi o Cemitério dos Inocentes, o primeiro de Porto Velho, criado na década de 50 e desativado em 75 devido à falta de espaço. Oi, tá morrendo pra caralho. Caralho! Tava um puta assim? Velho Oeste nessa época. Caralho, como que desativa um cemitério por falta de espaço, mano? Não tinha mais como, não tinha mais buraco, mano. Tem que enterrar a galera, tipo, duplex, um em cima do outro. Caralho, imagina. Enterrar a galera em pé. Não fazem isso no nosso Japão, enterrar o cara em pé? Tem essa loucura aí. É porque é gente pra cacete, mano. Se você ficar perdendo terreno, você podia fazer um prédio pra deixar um monte de corpo lá. Foda-se. É gente morrendo o dia inteiro aí, mano. No túmulo está previsto o enterro da Ieda, os pais e a babá que cozinha dela ainda da infância. Vamos ver quem vai inaugurar. Caralho, mano. Então ela comprou pra todo mundo já. É, Dona Ieda ganhou dinheiro aí, mano. Por isso que é um túmulo imenso. Ela construiu um mausoléu, mano, pra ela, pros pais e pra mulher que cuida dela na infância. A lápide da psicóloga com foto também já está pronta, além de um banco que ficará do lado do túmulo pra acomodar os visitantes. Cara, é doidona, mano. Um parque. Ela fez... É um evento, virou um evento a parada. Mas sem festa. Já tenho dois jarros com flores que ficaram aqui em cima, só não trouxe por medo de alguém mexer. Quanto a psicóloga... Por que eles... peraí. Pelo menos uma vez por mês você visitava... Caralho. Uma vez por mês ela vai lá, limpa, tira selfie... Caralho. Fico esperando alguém fazer matéria com ela. Tudo isso pra não dar trabalho pra família. Mas tá certo, tá com uma velha consciente. Consciente pra caralho. Os comentários da Luciana Santos, morre de uma vez. Sempre dando aquela força. Dando aquela força, né? Aí a Dani fala, se ela não tem que ajude a comprar o túmulo, está certíssimo. Mas, mano, na moral ela tá certa, mano. Ela não vai deixar a dívida pra ninguém, tá ligado? Certamente essa mulher não tá parcelando celular em 30 cartão de crédito. Não tá nem fudendo, ela tá bem nem pra fudendo. Caralho. Ela que tá certa, Evandro, ela que tá certa. Sim, errado tá nós, que a gente tá aqui zoando. Essa mulher tá com o nome limpo na praça, certeza. Mano, a mulher comprou, você tá maluco, cara. Meu Deus. Aqui, ó, olha como brasileira do xarope, ó. Marcelino Silva. Tem gosto pra tudo mesmo. Em vez de ir fofocar e cuidar da vida alheia, a tia tá preocupada com a cova. Hã? Tá certo. O cara, mano, o cara queria que ela estivesse na janela fofocando, tá ligado? É, não, é inversão de valores, né? A mulher tá certíssima, a tia Ieda tá certíssima, não vai deixar dívida pra ninguém, não tá comprando iPhone sem ter dinheiro. Ela tá certa, compadre. Quem tá errado somos nós. Ieda, gente boa pra caralho. Mas quem não é gente boa para caralho? Talvez consciente, porque ela foi malandra pra caralho. É a pessoa da nossa próxima notícia, enviada pelo amigo Daniel, que é o Daê 77001 no Twitter. Com um grito. É um grito. Daê, é tipo ele cumprimentando as galera no skate lá. Chinesa pede iPhone 7 para 20 namorados. Pera aí. Vende todos e compra uma casa. Caralho. Chinês, mano, chinês tem que tomar muito cuidado. A gente já não leu aqui uma notícia de uma chinesa que enganava os caras também? Lá no começo. Mas era um chinês que se fingia de mulher, a gente não sabe se ele se fingia ou se era de fato uma pessoa trans, né? Pra ganhar sabe. As paradas e aí terminava, né? E aí passava o golpe. Mano, então. E aí pegaram ela vestida de noiva ainda, não sei como é que foi. Tem que ler, hein? Assim, tem que descobrir aí, mas era uma. Tem que ficar esperto. Você que mora na China e tá ouvindo a gente. Cuidado, hein? Cuidado com essas namoradas aí. Tá complicado. Uma história que está... Mas aí, história de fórum, vamos ver se passa pela nossa análise CSI aqui. Uma história que está circulando no fórum chinês. Tian Yadu. Pastel de frango. E que é tão incrível quanto duvidosa aí, ó. O próprio Tecmundo aqui já acha duvidosa. Mostra como o iPhone 7 pode ser uma grande fonte de investimento. Caso você seja uma pessoa bem malandra e tenha uma ótima lábia, claro. Ah, o Tecmundo é aquele site que faz gracinha no... Os caras se divertem. Escreve o José Graça, stand-up. Aparentemente, uma chinesa com o nome fictício de Xiaoli armou um grande esquema para enganar 20 rapazes com que a moça mantinha um relacionamento. Ela pediu a cada um deles um iPhone 7 de presente, sendo que o aparelho tinha somente um mês de vendas por lá. Revendeu todos e, com o dinheiro obtido, conseguiu dar entrada em uma casa na região rural do país. Mano, tipo, ela, a mulher, criou uma lojinha do iPhone, tá ligado? Lojinha do iPhone dos trouxas, dos otários, otário fone. Xiaoli teria vendido os smartphones em um site de reciclagem, entre aspas. Por que reciclagem? É aquele desse site de que nego repassa as coisas, tá vendo? OLX? Tipo um OLX da vida, eu acho. Ah, desapegou, ela desapegou, então. Pra desovar a velharia que tem em casa. Chamado Yu Shou Bao por 120 mil yuans. Que porra é essa? É a moeda de lá? É a moeda lá dos caras. O yuans chinês, no total, o que dá cerca de 57 mil reais. Puta, que ela não comprava nem... Caralho! Mano, mas 57 mil, pensando em comprar casa, se fosse aquilo, ela tava fodida. Em conversão direta na moeda. Um rapaz com o apelido de Prodigy... Mano, pau lavado. É, esses nomes chineses, é melhor falar. Pau lavado. É, foi responsável por postar a história online. Diz que Xiaoli é a filha mais velha de uma família não muito rica, percebe-se, né? E pode ter passado por dificuldades financeiras, o que levou a fazer o esquema. Todos aqui no escritório estão falando sobre isso, diz o autor. As redes sociais locais só falam disso, com opiniões bem variadas a respeito da atitude da mulher. Redes sociais locais é o quê? O Twitter? É porque lá eles não podem. Na China, né, os caras não têm democracia, como nós temos aqui no glorioso Brasil. Eles têm o Twitter deles, né, o Facebook deles. Então eles têm vários sites deles, entendeu? Eles têm sites... Ah, eles não têm Facebook, mas têm um equivalente. Não tem Twitter, mas tem um equivalente, entendeu? Acho que nem YouTube eles têm. Eles têm um próprio site lá deles, lá. Deve ter o YouTube chinês. YouTube chinês, né? Os caras... China, né, mano? Os caras falsificam tudo. Até, até sites... Carro, de... cara. Não vai falsificar um site... Tô dizendo um tempo atrás uma notícia de uma... Um parênteses aqui rápido. Uma notícia de uma loja, tipo Apple Store, que era falsa, que não era uma Apple Store de verdade, que até os caras que trabalhavam lá achavam que eles estavam trabalhando pra Apple mesmo. Cara, é outro mundo, né, cara? É foda. Os caras falsificam uma loja. China é foda. China é complicado. E é verdade. Não está claro se os 20 homens eram de fato namorados de Xiaoli ou se foram simplesmente enganados no papo da moça. Se foram os famosos trouxas. Otário. A BBC foi atrás da história e conseguiu confirmação da loja do OLX chinês que uma cliente mulher de fato adquiriu 20 modelos de iPhone de uma cliente... Não entendi nada. Ah, uma mulher comprou dela os iPhone que ela tinha colocado lá pra vender pelo valor divulgado. Isso. Porém, Xiaoli não foi encontrado e nem se manifestou. Lógico, né? Tá fugindo que o capeta pôs a cruz. E isso se ela existir de verdade. Aí é que tá. A notícia não nos traz muitas informações. Porém, o Google tá aí pra isso. Faremos o quê? Uma rápida análise pra ver se é verdade Vamos ou não. Por aí. Com todos os nossos anos de jornalismo. Essa história vai ser difícil de verificar, iPhone, né? Porque, ó, né? Já tem aqui, ó. Xiaoli iPhone 7, mas saiu na Exame. Saiu em outro site gringo aqui, Next Shark. Saiu no The Sun, olha aí, ó. No The Sun, mano, será que o The Sun é fofoqueiro? Quase nada. O foda é que todos é a mesma versão. Alguém botou no fórum, foi no Reddit. Botaram no Reddit. Pode crer. É o Reddit chinês, tá ligado? Uhum. É, todo mundo na BBC também tem essa mesma história. Mas, mano, a gente, na outra cast, a gente falou da mina que se vingou do namorado parcelando em 1000 parcelas lá o show do Justin Bieber que ele tinha dado de presente pra ela e tal. Uhum. Cara, mulher é foda quando quer foder os negros também, né? É, mano. Ela devia fazer. Não só mulher, né, mano? Em geral, os seres humanos em geral são. Eu não acho errado, não. Mas, mano, tá aí, tá cada um com as suas armas, com as suas artimanhas, tá ligado? Uhum. Só que eu acho que mulheres, por elas serem mais inteligentes no geral que homens, mano, elas são mais sagazes, tá ligado? Uhum. Na hora de pensar numa parada. Tô ligado. Se fosse o cara não ia bolar de enganar 20 mina pra pegar iPhone. Ele ia querer pegar nudes pra mostrar pros amigos dele, tá ligado? O homem é muito trouxa. O homem é mais, é menos, como é que se diz? É menos esperto nesse sentido. É. Menos perspicaz, essa é boa. Entendeu, então. Perspicaz é isso, tá ligado? É tô ligado. Porque mulher é foda, mulher, mano. Mulher, eu sou fã das mulheres. A gente é meros perdigotos perto das mulheres. Foi isso, não sabemos a veracidade. Porém, parabéns para ela, caso ela exista. Então eu vou gritar. É lua de metal, venha profanar a nossa existência. É, rapaziada do BDL, se liga só que essa é nova. Oi, na minha casa tu senta na pica e tu dá uma rebolada pra poder me conquistar. Depois dá uma mamada, tu senta com força em cima do caralho. Representa de noite, te como em pé, te como deitada. Tu é menina de 14 e é bem devagarinho. Tu tá assim, tá. tá com tesão. Evandrinho, a próxima notícia é um pouco curiosa. A gente sabe que a polícia não tem, digamos assim, um certo, né? Não tem a gente falou 99 vezes, eu soltei uma frase que ficou famosa entre os ouvintes, que a polícia eventualmente toca bandeiro na cara da sim, pessoa. Sim. Acontece, né? Acontece. E foi o que aconteceu nessa história, porque aparentemente a galera lá de Minas Gerais, olha lá, policial militar vira suspeito de cabeça pra baixo durante abordagem em Minas Gerais. Veja o vídeo. A PM informou que o caso está sendo analisado pela corregedoria da corporação. Tem que analisar o que, corregedoria? Tem que falar que foi enviado pelo amigo 1Zé. Ah, é, cadê? Que é o arroba reativos. Arroba reativos. Caralho, mas é muito bom, mano. Esse pai é menor de idade, hein? Capaz. A postura de um policial militar durante uma abordagem chamou a atenção de milhares de internautas. Durante a revista de um suspeito em Minas Gerais, o agente vira de cabeça pra baixo um jovem na tentativa de identificar um produto ilícito que poderia estar escondido na roupa dele. Tipo desenho animado. Mano, é muito errado. Tipo, polícia desenho. Caralho, pegou o cara pela perna e sacudiu. Tem alguma coisa aí, vagabundo? Tem passagem? Tem não, senhor. Ah, é? Vamos ver. Pegou o cara, virou 180 graus. Mano, como assim? Ai, caralho. Continua. A Polícia Militar, PM, explica, né, caso você não sabe. É importante que é. Abriu um procedimento para apurar a situação. O vídeo da abordagem circulou nas redes sociais e provocou repercussão. Nas imagens, dois policiais abordam dois jovens suspeitos. Os garotos são colocados de frente para a parede e colocam as mãos na cabeça. Procedimento comum nas abordagens. Pelo menos até aí. Porém, logo em seguida, a postura de um dos policiais chama atenção. Enquanto o PM faz a revista tradicional de um jovem, ao fundo no vídeo, um outro militar coloca uma das mãos entre as pernas do sujeito e uma no ombro. Eita porra. Em seguida, usando a força física, vira o garoto de cabeça para baixo. O cara é o Hulk. Parece, mano, dança do Faustão, sei lá, tá ligado? Além disso, ainda. É, aquele. Sabe aqueles. Aquela coreografia, tá ligado? Isso, aqueles concurso de dança maluco, o cara vira mulher e tal. Foi desse jeito. O cara manja das danças de salão e foi usar isso no trabalho dele, de PM. Caralho, mano. Além disso, ainda sacode o menino. Vamos ver aqui o vídeo rapidamente, dá uma pausa, pegou ali, virou. Mano, ele. Caralho, mano. E o bom é que o vídeo veio direto do portal Uai, ó. Olha que belo nome pra ser uma notícia. Deixa eu ver esse vídeo é sensacional, mano. Ele pega o moleque como se o moleque não fosse nada. Não, olha, ele dá uma sacudidinha, não é que ele só vira pra ver se pra gravidade agir. Ele pra dá que uma sacudinha. Ele dá uma sacudinha. Por que ele. Era necessário sacudir o cara, mano? Não era. Mano, não era necessário virar, né, caralho? Uhum. Se ele tá procurando a parada, sei lá, no bolso, ele põe a mão no bolso. Põe a mão no bolso, mano. O cara deu uma Mano, ele foi tão. Eu acho que o moleque também já tá quando acostumado. Você, né, mano, você tá em dúvida. Você o moleque nem reage. Mano, o moleque não faz reação o nenhuma. O moleque tem que ficar em choque, caralho. Mas se liga, ó. Você tá em dúvida que tem uma parada no seu bolso, você não planta uma bananeira, porra. Você fica procurando, tá ligado? Sim, exatamente. Porra. O policial foi muito troll, mano. Caralho. Aí fala aqui. Em nota, PM informou que a abordagem não está dentro do padrão de abordagem policial. Você jura? Previsto nas normalizações da corporação. Virar o sujeito de cabeça para baixo. A instituição possui cadernos doutrinários que disciplinam detalhadamente a forma segura e correta de realizar uma abordagem, garantindo o respeito aos direitos humanos e segurança de todos os envolvidos. Há previsão de punição administrativa e penal, se for o caso, para o policial militar que atua em desconformidade com o que é disseminado exaustivamente em nossos treinamentos. Famoso palavreado bonito de policial. É. O suspeito deflagrou um disparo de arma de fogo e então evadiu-se dessa. É. Mas se liga, ó, quando o parceiro dele que tá ali no fundo, que aparece no vídeo também, que está fazendo a revista tradicional com outro cara, foi contar pra alguém, ele não contou desse jeito, tá ligado? Não. Ele chegou e falou, mano, vagabundo tá louco, virando um maluco de cabeça pra baixo no meio da revista. É que na entrevista os caras dão bonito pra caralho. Não, total. É na hora de falar com as câmeras... Com a mídia? Vem e não está com a conformidade do treinamento que é disseminado, tereré, não sei o quê. De acordo com a PM, o vídeo foi enviado para a corregedoria da corporação e ainda está sendo analisado. Mano, o que precisa analisar? Fala pra mim. Será que é After Effects isso daí? Será que era um boneco de loja de roupa aquilo ali? E o cara vai falar, não. Fui atacado pelo meliante e tive que virar de cabeça pra baixo para me defender. Ai, caralho, mano. O que tem nesse comentário aí? Esse comentário negado deve estar zoando o moleque, né? Não, deve estar falando que isso é mesmo. Que bandido bom, bandido morto. É o que foi que imaginei. Estão zoando o moleque, não o policial. Ah, sim. Olha lá, não vejo problema nenhum nessa abordagem, pois o meliante não foi machucado. E se ele fosse, porra? Não, você segura que alguém de cabeça pra baixo, você poderia machucar a pessoa. E só porque ele tá sentado, não quer necessariamente dizer que o moleque é culpado de alguma coisa. Não, e o cara fala, os policiais precisam se proteger mulher durante essa abordagem. Caralho, belo jeito de se proteger, tá ligado? É, que porra. Vamos proteger dessa pessoa aqui, tirando ela de cabeça pra baixo. Olha aí, o Joel diz, a imagem é clara, não deixa dúvida sobre o modo de revistar o menor. Será que o policial pensou que o menor era cofrinho? Caralho, pra cair moeda, né? Ai, mano. Olha aí, ó, aí o Nilson, que os nossos comentaristas amigos vão falar, que é, obviamente, amigo de bandido, comentou, mas ele falou certo. Salvo se tratar de indivíduos de notório conhecimento da polícia, aqueles com história de tráfico de drogas, furtos, etc., PMs estão acostumados com ocorrências envolvendo mesmo pessoas múltiplas vezes, é verdade. É muito humilhante ser revistado pela polícia, ainda que no padrão da cartilha do comando. Já da forma do vídeo, é flagrante violação dos direitos. Aí, ó. É complicado, mano. Aí, mas ele complementa. Mas, se for drogado, traficante ou usuário notório, parabenizo o PM. Nossa, direito é para humanos direitos. Ele mudou completamente, caralho. Não, e a frase? E a frase no final? Direito é para humanos direitos. Não é bem assim, mano. Mano, caralho, o cara tá certo. Bolsonaro 2018, então. Eita porra, né? Ah, o Valério, corretíssimo, não fez nada demais, não machucou o garoto. É, mano. Tá de boa. Tipo, mano, virar o pessoal que... É, não, é, pois é, isso que tá. Os caras não estão parando de pensar, mano, que quando você aborda alguém, perante a lei, essa pessoa não fez nada de errado ainda. A Sim. polícia apenas tem uma suspeita, mas ele é um inocente até que se prove o contrário. Eles estão achando de boa a polícia chegar num inocente e simplesmente virar o cara de cabeça pra baixo. Isso podia ser você, porra! O cara coloca aqui, Joel, ó. Uai, sô, a polícia só sacudiu o rapaz à procura de algo ilícito. De algum ilícito, né? Sequer deu um tapa. Ele queria que seguisse a cartilha de tocar pandeiro. Dá um tapa, dá uma virada. Tá realmente usando como pandeiro, tá ligado? Uhum. Cara, eu fico chocado, mas não entendo que mas é. Mas Gustavo, vou fazer uma denúncia séria aqui, ó. Se a moda pega de filmar abordagens da PM em Minas Gerais, uma boa parte vai pra rua. Será que é recorrente? Então, mas é isso. Os caras brincar de peão da casa própria com as crianças. Mano, é complicado. Porque eu entendo perfeitamente porque que o brasileiro em geral ele não tem a mentalidade de, né, de direitos humanos e tal, de presunção de inocência, né? Porque no Brasil o pessoal sofre. Não, os cara, tipo, mano, esse moleque, vamos supor que ele estivesse na rua, sei lá, 8 horas, tá ligado? Uhum. Aí o cara fala, essa hora já era pra estar em casa. Ou o cara fala assim, ah, se estivesse na igreja, a polícia não tava parando, tá ligado? Não é assim que funciona. Se estivesse trabalhando, a polícia não tava abordando. Não é assim que funciona. Às vezes o cara tá indo pro trabalho, sei lá. O cara simplesmente tem a... Ele calhou de, entre aspas, ter uma aparência de marginal. Ou seja, o cara tem a aparência da galera que mora na periferia e tal. Quem julga que... Pois é, porque a polícia quando tá parando esses caras, não tem muito critério de, tipo, eu acho que esse cara fez alguma coisa. Não, é pela aparência, totalmente, mano. Só diferente das outras histórias que eu sempre falo, que eu acho que eu já falei aqui no 99, uhum. Essa eu tenho 99% de certeza que eu não contei em nenhum lugar. Uhum. Era um feriado. Confissões do Freitas. Não, mas é interessante porque tem a ver com o assunto. Vai. Um feriado de emenda, tá ligado? Que era feriado da sexta e era na quinta e ninguém trabalha, enfim. Aí eu tava indo na casa de uma amiga minha, de carro normal. Na época eu tinha um Corsa e tereréu. Aí o polícia, amigo polícia, me parou. Uhum. Oh, boa tarde, tudo bem? Tudo. Tá com documento, habilitação aí, tô. Pode pegar pra gente checar? Posso. Peguei e o cara me tratou de boa, tá ligado? Uhum. Tava de calça, mais ou menos arrumado, com camisa polo, tereréu. Uhum. E era na quinta-feira desse feriado. É importante você saber isso, que era a quinta do feriado. Fui lá no porta-luva, peguei o documento, peguei minha CNH e dei pro cara e fiquei esperando ele verificar lá de boaça, porque eu sabia que não tinha nada. Correto. Aí nesse meio tempo, me passa um malandro com aquelas camisas largas que os caras que curte rap gostam, tá ligado? Você conhece, você conhece. Largona, que vai lá no meio da coxa, quase no joelho. Vestido, praticamente. Mano, o policial abordou o maluco. Ele jogou suas coisas pra dentro do carro e saiu correndo. Aí, ô vagabundo, encosta, encosta, não sei o quê. Tipo, mano, o cara só tava passando na rua. Aí, mano. Te juro, tá ligado? Aí eu olhei assim, eu falei, mano, por que que eu não sou um vagabundo? E o cara me abordou de boaça, falou boa tarde e tudo, tá ligado? Ah, eu, mano, boa tarde, doutor. É, mano, tipo, eu olhei, quase que eu... Aí eu pensei, te juro, sabe quando você pensa aquele meio segundo em se meter, aí a razão vem e fala, o quê? Você aí tá você maluco? Lembrou que o cara tem uma arma na cintura e ficou na sua. Eu pensei, falou, calma, cara, o cara não fez nada. Aí eu falei, mano, aí vai sobrar pra mim, foda-se, brasileiro que sou egoísta. Falei, deixa o cara se fuder pra lá com a pica dele, que eu já tô com a minha aqui. Mas, tipo, mano, isso mostra como... Como acontece isso que você falou, tá ligado? O cara julga. O cara vê, ah, esse aqui tá mais arrumadinho. Tipo, mano, eu não sou tão de pele escura, tá ligado? Por mais que eu seja moreno. O malandro que ele abordou desse jeito era negro. Então o cara vê um negão com roupa de rap andando. Aí ele começou, tá andando na rua por que essa hora? Você vai roubar? Caralho, tá, sério? Porque... Te juro, mano, aconteceu na minha frente. O cara não falou nada, ele tava só passando na rua. Complicado. Aí, mano, o cara já começou, tá ligado? Não tá trabalhando porque essa hora tá na rua. E pra mim ele tinha dado boa tarde, tá ligado? Olha aí. Tipo, mano, qual a lógica do cara tratar uma pessoa pela roupa e pela cor bem desse jeito? Uhum. E o outro porque ele tem outra cor e outra roupa desse jeito, tá ligado? É muito despreparo. É muito errado. Por isso que gera essa revolta. É, né? Por isso que a população fica na noia, tá ligado? Complicado, brother. Os dois lados, tanto do lado que apoia que bandido bom é bandido morto, quanto pro lado que fala que a PM não serve pra nada, mano. Foda, mano. Foi escroto essa história, te juro, eu lembro até hoje. E eu ficava, mano, caralho, por que tá tratando o cara assim? O cara não fez nada. Por mais que ele possa ser realmente um ladrão que... Não, presunção de inocência, cara. Quando você exato, não tem prova nenhuma, mas o cara, mano, não... o cara é, sei lá, o Beira-Mar, tá ligado? Você não pode chegar desse jeito, brother. Chega, que nem você tratou o outro. Pede o documento e vai ver se tem ficha, se tem, se tá devendo, como os caras falam, tá ligado? O que, que foi? Mas, mano, aconteceu comigo e foi escrotíssimo, tá ligado? Aí o cara passou rapidão, ele já me viu, ah, não tem nada não, pode ir lá. E aí eu peguei, peguei meu rumo, tá ligado? Agora, de novo, era uma quinta de emenda de feriado no meio da tarde, umas 4 horas. Imagina como a galera não aborda um nego desse então se fosse 2 horas da manhã. É complicado, mano. O cara voltando do trampo, que seja, tá ligado? É só tapa na cara, maluco. Tapa na cara. Enfim, vamos para a próxima notícia. Depois desse desabafo. Vou dizer devagar pra você entender. Quando é que você vai ter que voltar pra aí por causa das coisas? Izzy, a próxima notícia foi enviada pelo nosso amigo Lucas. Eita porra, Lucas, é o Twitter dele. Aham. Lucas K. Pensei que conhecia um cara e ia contar uma história dele. Não. O Twitter dele é eita porra, Lucas. Essa mó galera enviou, mas o Lucas foi um dos primeiros. Que foi o seguinte: flatulência liberada durante a cirurgia. Um peido. Flatulência é o caralho. Pum. Punzinho honesto. Não, pum não. Liberado. Porra. Liberado. Peido. Peido liberado durante a cirurgia provoca incêndio, mano. Caralho. Pensa na potência desse ânus, maluco. Uma mulher que estava sendo operada... Canhão? Mano, como assim? Uma mulher que estava sendo operada no Hospital Universitário de Tóquio, no Japão, caso você não saiba, acabou provocando um incêndio na sala de cirurgia ao soltar um pum. Olha aí, ó, entre aspas. A paciente era submetida a um procedimento no colo do útero. Izzy, o que é o colo do útero? Não, o útero, porra. É basicamente o útero. Não, mas e o colo? É onde as pessoas sentam dentro do útero? É onde o bebê senta, no colo do útero. É. Não, pô, o colo, pelo que eu entendo, eu não sou ginecologista. Eu sou, na verdade... Não, você não é um médico. Eu sou um ginecologista amador. Então, o meu foco é na parte mais externa, entendeu? Ah. O colo do útero, pelo que eu entendo, é tipo a parede do útero. Ah, entendi. A parte mais, né... Então, era uma cirurgia, um procedimento no colo do útero com o uso de um laser quando a flatulência provocou as chamas. Mano, que laser era esse também? A mulher ficou com queimaduras em várias partes do corpo, segundo a imprensa local. Caralho, que situação de bosta. Já tá fudido sendo operado. Aí solta um punzinho pra dar um aliviado e começa a pegar. Tá pegando fogo, bicho. A mulher tava anestesiada, pelo menos? Como é que é? Espero que sim. O caso ocorreu em abril, mas só agora foi divulgado por causa da investigação. A conclusão, materiais inflamais... Inflamais, cara, qual é o meu problema? Inflamais. Eu já li flalência ali em cima. Inflamais. Materiais inflamáveis liberados pela paciente... Materiais inflamáveis liberados pela paciente foram responsáveis pelo incêndio. Caralho, foi o peido, né, porra? O relatório apontou ainda não ter havido filha... Ó, tá escrito filha, não é culpa minha. Filha no equipamento usado na cirurgia. Quando um gás intestinal da paciente vazou no ambiente da operação, houve contato com a irradiação do laser, o que provocou as chamas. Mas isso mesmo, flatulência, pra quem não sabe, né? O seu organismo produz gás metano. E se não me falha a memória, se eu lembro que dá as aulas de química orgânica é CH4, deixa eu ver se é isso mesmo, CH4. Caralho, temos o expert. Metano, ora, ali, ora. Metano, CH4, um átomo de carbono. Ora, temos aqui o Sherlock Holmes. É o Sherlock Holmes. Esse cara que falou aqui no final do... que foi por causa do gás, não sei o que, é o Sherlock Holmes, ó, Sherlock Holmes. As chamas atingiram as cortinas e levaram ao incêndio. Mano, além do desespero dela, pensa os caras que estavam operando. Você tá ali, puta, procedimento... De repente, uma explosão. É, pá, começa a pegar fogo, você é louco, caralho. Você tá ligado que tem uma área da medicina que estuda o peido que se chama flatologia? Não, sabia não. Puta que o pariu. Mas e aí? O cara, pra ele saber que pode explodir cirurgia. Pois é, não? Faltou chamar um flatólogo lá. Flatologia, meu Deus, mano. Isso, pra acabar esse podcast de alta astral. Vocês têm alguma história envolvendo peidos? Dá estrela no cu. Alguma história constrangedora envolvendo peidos? Cara, história com peido, eu tive... Quando eu vim pro Canadá, ainda lembro isso, novembro de 2003. Por algum motivo, eu tava peidando tanto dentro do elevador, mano, que um senhor que tava sentado do meu lado, o voo pra Toronto, não tava muito, muito cheio, o cara olhou, ele tava sentado do meu lado, ele olhou pra mim fixamente, assim, eu quero que você saiba que eu estou lhe criticando por esses seus peidos. Ele levantou e foi... Mas tava fazendo barulho? Tava fazendo barulho? Ah, no avião você não ouve, né, o barulho, mano. Caralho. Mas tava um cheiro... O cheiro tava boneco, tava Rio Tietê. Meu amigo, o cara levantou e foi sentar em outro lugar, mano. Caralho, espantou o maluco, mano. Puta que o pariu. Soltou o famoso espanta-sapo. Antigamente, quando a gente jogava fliperama e tava mó galera em volta vendo o cara jogar, a gente chamava de sapo. Aí alguém peidava fedido pra caralho, todo mundo saia de perto, os caras chamavam de espanta-sapo. Cara, olha só, uma coisa, um hábito que eu tenho, eu vou confessar aqui pra vocês, é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, nem pra minha esposa, mas eu tenho esse hábito. De peidar embaixo da coberta. É um vício, não é isso, mano. É um vício que eu tenho há muito tempo e eu tenho que agora que finalmente confessar isso pra alguém. Se eu entro num banheiro público e tem alguém cagando, alguém ali defecando, passando caralho, o famoso fax. Quero só ver onde eu vai tenho, dar. Eu tenho como obrigação chegar ali relativamente próximo de onde a pessoa tá, coloco aqui o antebraço na boca e mando o famoso... Caralho, tá que merda, mano. E aí eu saio tranquilamente, só pra dar uma zoadinha. Porque eu fico pensando, será que o cara sabe que eu tô dando uma zoada? Será que o cara pensa que eu estou soltando um peido? Eu não sei, o que que o cara... Eu tenho que fazer isso na próxima vez e aí fazer uma enquete na saída. Pra perguntar o que o cara achou que eu tava fazendo, se eu tinha de fato me aliviado. Fica toda a equipe lá de pesquisa, né? Mano, eu tô lembrando aqui, tem uma de boa, mas esqueci o nome da aula, cara. Tem uma história boa de peido. Pilates. Teve uma época que eu bolei de fazer pilates de manhã. Tava com a dor nas costas. Tava com a dor nas costas fodida e falaram lá na academia que pilates era bom. Eu falei, pô, vou começar a fazer isso aí então. E pilates, apesar de parecer ser fácil, é uma aula foda, mano. Porque tem que fazer um monte de pose, de ficar muito tempo na mesma... Exercício isométrico, tá ligado? Aí tava lá, Ivandrinho, 7 horas da manhã, tava eu, a professora... Rapidão, antes de dar uma pausa rapidinho aí, ó. Eu tô olhando aqui na página da Wikipédia sobre peido. E aqui fala assim, existe uma ocorrência maior de peidos quando você está em voos em alta altitude. Olha aí, ó. Então o cara não podia jogar. Aí fala que por causa da questão da pressão atmosférica e o caralho. E aí tem aqui High Altitude Flatus Explosion. Caralho, é complicado. Você, quando você pega o voo, você peida mais com mais frequência? Fala aí nos comentários pra gente. Continua a tua história. O cara não pode ser julgado. Ele já tá na tendência de peidar mais, ó. Então, aí eu tava lá, né, fazendo aulinha de pilates, tentando arrumar a coluna, tereréu. E aí, por ser uma aula que era muito cedo, tava eu, a professora, duas tiazinhas e uma tiazinha bem mais velha, tá ligado? Que também devia estar com a coluna bichada fazendo. Quatro pessoas contando com a professora. E aqui, essas aulas muito cedo, antes dessa aula tem aula de alongamento. E aí, não é aquela loucura de academia da manhã, vamos aí, que é aquelas aulas de jump, tá ligado? É, mano, uma aula mais calminha, eles põem umas músicas da Enya. Umas músicas. Pô, a música da Enya? Fazendo... Ah, é que é pilates, então o cara só mal se mexendo, basicamente. É, tipo, entre aspas, pesada, mas esse, tipo, você fica um minuto em uma posição, tá ligado? Pra alongar e fortalecer. Aí vai lá, agora faz isso, agora fica na bola, agora blá blá blá. E aí, meu intestino funciona muito bem. Todo dia de manhã eu acordo e solto aquele. Corta o rabo do macaco. Só que nesse dia eu acordei meio atrasado pra ir pra academia e não deu tempo de fazer esse procedimento. Aí eu estava... Achei a foto aqui, ó. O Google nunca decepciona. Vai estar link do post aí. Aí eu estava lá no Pilates da manhã sem ter feito as necessidades fisiológicas básicas que eu faço todo dia. E a sala naquele silêncio... Ah, não! E só a música da Enya tocando no fundinho, mas, mano... 3% aí do som, famoso... tá ligado? Exato. Aí a professora mandou fazer esse exercício aí que eu mandei pro... Vai estar na linkagem no post. Não sei, mas a gente exemplifica pra galera aqui, que é o seguinte. Tem aquelas bolas lá de fazer pilates, ó. Você deita com a barriga pra cima, aí você coloca os dois pés em cima da bola e um dos pés tem que ficar levantando, como se fosse dar uma bicicleta do futebol, tá ligado? Um fica em cima da bola e o outro você levanta apontando para o céu. Eu mandei a foto aí nos enquetes, caralho. Mas quem tá ouvindo tem que visualizar. Fechei o olho pra ver se a sua descrição bate com o então, que eu vou... Mas é isso daí. Você vai estar deitado com as costas no chão e como se fosse dar uma bicicleta do futebol. Tá certo. Um dos pés na bola, o outro quem pé foi que inventou? Eu li uma vez que o Pelé inventou a bicicleta. Tá correto isso? Eu não sei, mano. Não sei se foi ele, não. Mas ele dá umas bicicletas cabulosas. Aí o que aconteceu? A mulher falou, ah, vamos fazer 12 em cada perna, depois a gente troca. Aí eu comecei. Um, dois... Mano, alto para um caralho, tá ligado? Tipo, não tinha como disfarçar, não tinha pra onde correr. Não, se a gente colocar numa porcentagem, o rádio tava, sei lá, em 20%, pode pôr que meu peido foi 80%. Nossa, mano, e só mulher ao redor, né? Só mulher. Não, tinha cinco pessoas, quatro alunos e a professora. Ou seja, só mulher ao seu redor, porque é pior. Porque, cara, pra mim peidar na frente de mulher, não, cara, é pior, mano. Não, foi muito foda. Na moral, que eu não peido na frente de ninguém, brother, isso que é verdade. Pra completar a desgraça, bem na minha frente tava essa tiazinha, que era bem tiazinha, tá ligado? Aí, mano, eu me larguei de dar risada, não aguentei. E elas também, tá ligado? Aí a professora... Não, pode ficar tranquilo que acontece, é normal. É mais normal do que devia. Aí, mano, eu só conseguia rir. Eu não conseguia mais fazer exercício, tá ligado? Aí as velhas, as outras minas que estavam lá continuam, começaram a rir também e tal, não sei o que. E passou, tá ligado? A minha sorte é que eu tenho... Eu não sei como funciona meu sistema digestivo, mas se eu peido e faz barulho, não fede, mano. Eu juro por Deus, não fede. Eu falo, agora, quando eu solto o silencioso... Aí é complicado. Parece gás de mostarda. Eu acho que foi melhor ser o barulhento e todo mundo ver que foi eu, apesar de ser uma situação constrangedora, do que soltar aquele... Porque como a sala lá é grande, tinha pouco aluno, tava meio espaçado um do outro, tá ligado? Imagina se eu solto o silencioso mais mortal e do nada começa a vir o maior cheiro de gambá morto do meu lado da sala. E todas elas iam saber que foi eu, tá ligado? Aí aconteceu isso. Tipo, a gente deu risada, no final todo mundo riu e ahaha, que história legal. Mas foi foda, tá ligado? Tipo, não tinha como disfarçar. Porque se você tá num elevador, num ambiente que tem mais gente, tá de pé, você dá uma chavada, você pode falar, não foi eu, foda-se. Aí você fala aquela assim, não, quem falou primeiro que foi. E aí você fica jogando pro outro, tá ligado? Agora, nesse caso, nessa história que rolou, mano, não tinha como. Não sei eu. Porque todo mundo viu de onde viu o barulho. E hoje eu comecei a rir que nem que nem uma hiena do Rei Leão, tá ligado? Mas aí no final, a gente só deu risada e já fala era, tá ligado? Peido, cara. Uma coisa curiosa que eu achei aqui. Peraí, cadê? Isso aqui eu achei quando eu tava pesquisando, sei lá pra quê, pra um vídeo. Olha isso aqui, olha que cara bizarra. A internet, isso aqui é um vídeo artístico, teoricamente. Olha isso aí. Vamos analisar. Caralho, 120 metros. Olha isso aí. É um vídeo artístico, rapaz. Ó, a musiquinha lentinha. Caralho, mano. É a musiquinha é muito boa. Você nem imagina, né? Aí, tá vendo? O peito também pode ser belo, rapaz. De acordo com esse cara aí, pode. Só os seus peitos. Isso aí é um vídeo, entre aspas, artístico, né? Olha aí. Caralho. Ah, tem outro de peito, mas não é tão boa quanto a primeira, não. E é rapidinha. Quando eu operei da apendicite lá, que eu fiz mó rasgo na barriga e fiquei do hospital Moer e tal, seu sistema digestivo não funciona na hora, mano. Porque mexeram na sua barriga e demora pra tudo voltar a funcionar tranquilamente. Aí, tipo, depois de, sei lá, 3-4 dias que tava da hora. E eu tava comendo nada, porque eu tava internado no hospital, então, mano, era só soro. Faz uns anos já, hein? Pode pôr uns 4 anos, faz tempo já. Mas foi uma bela operação. Aí eu lembro até hoje também do dia que eu fiquei mó feliz porque eu soltei o peido, mano. Porque pra mim era... Ah, beleza, ainda tá tudo funcionando, tá ligado? Porque é muito estranho você ficar vários dias sem ir no banheiro. E só na base de soro. Aí eu só fazia xixi, não fazia cocô, nem peidava, não fazia nada. Aí o dia que eu tava lá na cama e soltei um peidinho, eu fiquei mó alegre, tá ligado? Aí eu pensei, pô, que da hora. O cara fica feliz com o rebota, dependendo da situação, né? Ajuda mesmo, mano. Sim, sim. Eu fiquei um mês de internado, mano, nessa cirurgia aí. Aí a hora que eu soltei o primeiro peidinho, eu falei, porra, que alegria, ó. Peido, quem diria que um peido pode deixar alguém feliz? Então é isso, Izzy. Entre peidos e notícias, acabamos mais uma edição. Pra quem é novo aqui, se esse é o primeiro episódio que está ouvindo, alguém te recomendou aí, se está no carro com alguém que está ouvindo junto com você, em primeiro lugar, bem-vindo ao melhor podcast do Brasil. E você pode encontrar a gente no hbdia.com/podcast todo domingo. Às vezes na segunda-feira que atrasa, mas a gente está concentrando isso aí. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. No processo de edição. Exatamente. Além de encontrar no hbdia.com.br, você também deve acessar o padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil e prestigiar a gente com o que a gente sempre fala: um realzinho, cinco realzinho, dez realzinho, já que você desse conhecer aí, é uma pessoa que não liga muito pra gastar com bobeira. A gente agradece muito. E aí você ajuda a manter essa bagaça no ar durante. Exatamente, porque é assim que, né? Porque é assim que tem que ser, como dizia o Chorão também. E pra você que não tem o hábito de acessar o site, tipo, primeiro que você devia corrigir isso aí. E segundo que lá tem dois formulários. Um onde você pode sugerir músicas na hora do melhor podcast do Brasil. Trilha sonora que sempre é elogiadíssima. Sim, a galera se amarra na trilha sonora do podcast. E notícias também. Tem gente que manda pra gente pelo Twitter. O Twitter é um pouco espaço, fica difícil depois de procurar. O nosso formulário tá aí, o link no post. Manda pra gente. Deixa já nos favoritos já, pra aparecer uma notícia maluca. Sim, mandando pelo formulário facilita muito a nossa vida. Exatamente. É isso aí? Feliz Natal. Até semana que vem. Feliz Natal. Acho que tem tweet meu de uma mulher comprando cartão do iPhone com o cartão do Bolsa Família, mano. Ai, meu Deus do céu. Sim. Ah, deixa eu ver aqui. A cara da filha da puta rindo, mano. É com mano, você veio. E aí, imagina, acho a dona Ieda lá. Qual deve ser? A gente deve ter algum ouvinte aí que manja dos paranauê funerário. Funerário? Como tenho... que é aquele negócio que o cara tem de sua tristeza e nossa alegria? Funerário? Alô, boa noite, sua morte é a nossa alegria. Sua morte assim, é a nossa alegria, puta que pariu. Parte de Natal, a galera comprar calma aí, caralho, arrotei bonito. Tava tomando suco aqui. Coloca caralho. Como extra do cast. Vou colocar.